aviões que seguem para sul observam a mulher azul, pernas abertas nas desertas. Filha de um líder regional, pratica o turismo sexual, pernas abertas nas desertas. Essa reserva natural, pernas abertas nas desertas. Pagam preços exorbitantes por apenas breves instantes. Pernas abertas nas desertas. Xalalalalalalalalala. Xalalalalalalalalalala. Xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Seguem para o sul, observam a mulher azul, pernas abertas nas desertas.